Control Salvador, boa noite, está 3520, vectorzão 220 para o 170 na problemática. Sim, está 3520, a sua identificação, mantenha descida até 170, aguardando prosseguir para a descida. Entendi, 3520. 17114 na escuta do controle Salvador? Sim, ativo, prossigo. A sua identificação, autorizado chegada mar e desça para 3000 pés da presente Rua IPAP, sem restrições. 3000, vou ITAP, no 7 no 4 agora. Salvador, voo no 1805, no 060, pronto para o cumprimento. Vai ter smash, me faz 925. Estabilizado, reporte tanque 1805. BDS, reporte estabilizado. BDS, reporte estabilizado, 3000. Então, 3520, confirma indicada. Reduzindo para 2309-3520. Sim, desconto no momento é o número 3 na aproximação. Sim. O gol 1714, confirma indicada. 279. Sim, se tiver condições, mantenha para sequenciamento é o número 2 na aproximação. Sim. O Bono 606 já passou esse tempo, 3 checados. O 606 tem pulo autorizado para estar 10, 130 com 9. Posso tomar no vento, por favor? 130 graus, 9 reais. Obrigado. Desça para 050. 050, 3520. Boa noite 05, livre até o ponto de espera, reporte metro 63, reporte pronto. Até o ponto de espera autorizado, reporte pronto no 2205. Complete final, torre 1286, bom pouso. 1286, seja bom. Sete ajuste no 4, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, no 3, livre da extensão de altitude em ITAP. 2013, tente. Salvador, boa noite, são 3226, uma milha de esterco, baixar travado. Luna 60 menos Solof 48, libere à direita, saxi via Alfa Índia, portão 2. Alfa Índia para o portão 2, Luna 60. Até escuta. Afirmativa. Ah, 3226, ventona 30 graus, 9 nós, pouso autorizado, pista 10, check 3. Baixou e travou, tá passando o céu. 3520, desça para 4.000 pés, o ajuste permanece padrão. 4.000, 4.000. 1.006, portão 02. Afirmativo, portão 2. Aqui é o seu critério, até o 2. Controle Salvador, até o 3264. Eu achei que era 9 nacional, é 2 da TAM, após o mesmo ali, mantém captura no 0. Só 3264 na escuta do controle. Na sala identificação autorizada, chegada bom, que desse mantém o nível 070, reduza para 250 nós. Reduzido para 2509, reduzido para o 070. Pronto, Salvador, muito boa noite, 353, para 4, e está alto. São 3264 da sua identificação autorizada, chegada à Mari, desse mantém o nível 050. 050 na Mari, 3264. Salvador, boa noite, 3344, inicial. Trip 5344, a sua identificação inicialmente desça até o 160, reduza para 230 nós no momento número 4 na aproximação. Reporta aqui na 250 indicada. 230, reduzindo agora, 160. E 520, autorizada descida para 3.000 pés, ajuste 1013. Então, 3264, confirma indicada. 250. Sim, a gente tem condições de manter até mais próximo ou após uma centena ter que reduzir? Não, pode manter, 250. Sim, mantenha 250 indicada, autorizado 4.000 pés, o ajuste padrão. Mantei 4.013, vai manter 250 pés, mais próximo, 3252, vai manter. Sim. Controle da 3520, desce direto para 3.0, perdi mais. Reduza inicialmente para 220, tá 3520, livre da restrição em TAP. Ele assina como número 2 agora, tá 3520. Então, 3264, autorizado da presente, Aprodi e TAP. Então, 3264. Oi, Aprodi TAP, 3264. Confere. O 17114, livre LF, reporte estabilizado. Quantarão, 17114. Oxanê 6258, acena identificação, autorizado chegada Mari, desça e mantenha o nível 080, reduza para 250 mais, era seguir com o número 5 na aproximação. Oxanê 6258. Desça e mantenha o 080, trip 53434. 080 na Mari, 53434. Então, 3520, reduza para 180 nós. 3264 na proa de TAP, desça para 3.000 pés, ajuste Mi 13, livre restrição de altitude. Ok, 3.000, sem restrições, Mi 13, 3264. Controle, voo 1805. 1805, contato radar, na decolagem, suba para 370, sai da PUCA. 370, PUCA 1805. Estabilizado, 1714 é gol. Gol 1714, complete final, torre 1186, bom pouso. 1186, boa noite, obrigado. Então, 3520, desça para 2000 pés, ajuste 1093, livre LS, reporte estabilizado. 2000, livre LS, reporte estabilizado. O TAN 3891, confirma indicada? 2509. Sente. Mantendo 250, reautorizada a descida para 4.000 pés, o ajuste padrão, TAN 3891, mantendo 250 indicado. Mantendo 250, descida para 4.000, TAN 3891. Trip 5344, reautorizada nível 050. Reautorizado 050, 344. Sob setor, esquerda para o A360, limitado pelo localizador. 360 esquerda, limitado pelo localizador, 3344. Então, 3264. Para o localizador direita, para o 055. Ok, 055, 3264. Autorizado descida para 2.000 pés, o ajuste é 0.3 do TAN 3264, reporte estabilizado. Ok, 3.2000, está autorizado LS, levantará 3264. Torre 9.2, muito boa noite, o gol 1714, aproximação final. Estou no zero, embaixo checado. 1714, boa noite, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus e 9 graus. Livre pouso, na pista no zero, o gol 1714. Estabilizada? Permanente. Complete final, torre 118.6, bom pouso. 118.6. Tucano 3891, não reautorizado 3.000 pés, o ajuste padrão. 3.000 pés, padrão 3891, tá. Salvador. Boa noite, Sideral 9971. Boa noite, Sideral 9971, prossiga. Afirmativo, Guarulhos está autorizado nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, após Leda, Crate, intercepta a primeira aerovia, Pesolo 14, após conforme plano, controle Salvador Apera em 199.8, transponda 5441. Conforme o 360, Guarulhos, vamos decolar, primeira curva direita, na subida do Maranhão, Leda, Crate. Primeira é do 14, depois do 16, conforme o plano. 5441, 119.8. 7 no protegimento correto, chega na frequência da torre 18.6 para acionamento táxi, acionamento boa. Obrigado. Obrigado, bom dia. Libere à direita, ataque Silvia Alfa, Juliette, portão 3. Direita Alfa, Juliette, portão 3, boa, 7-1-4. 3-5-2-0. Vento 1, 3-0 graus, 9-9. Agora apenas a pista livre. Guarda. Presente pro limite localizador. Mantendo pro limite localizador, 3891, tá. O Xerã 6258, reautorizado 050. Nesta pronta, eles devem interceptar o localizador. Autorizado a interceptar o localizador, 3, Boa noite, Sideral 9971. Pushback acionar. Sim, Sideral. Está autorizado pushback acionar. Chame para o táxi. 3891, tap. Muda 3891 para o localizador agora, esquerda para o 150, reporte estabilizado. 150 de proa, vai reportar estabilizado, 3891, tá. 5344, estabilizado, trip. 7, trip 5344, reduza para 1970 nós, aguardando transferência de comunicações, ainda descida para 4000. Descida 4000, reduzindo para 1970, trip. Salvador, uma boa noite, o TAM 3264 está passando cima, baixada lá. 3510 no solo 03, libere à direita, taxi via Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, 3520. TAM 3264, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 7 nós. Livre pouso, pistão no zero, teu 3264. Localizador TAM 3891. TAM 3891, completo final. Chame torre, 118.6, bom pouso. 18.6, ok? Afirmativo, 118.6, dúvida. Trip 5344 prossegue para 2 mil pés, ajuste padrão livre LS e reporte estabilizado. Estava estabilizado, senhor. Sente, com completa aproximação, guarda na transferência de comunicações do Trip 5344. 5344. Oxané 6258, reduza para 2209, irá seguir como número 4 na aproximação. Repetição 20. Oxané 6258, sobre o vetor, após TAP, mantenha a proa, limite localizador. Após TAP, mantenha a proa, limite localizador, 3891, vento de superfície 130 graus com 9 nós, aguarde apenas a pista livre. Aguarda. .6258 nesta proa, desça para 3 mil pés, o ajuste padrão, guardando o último vetor para o localizador. Webjet 5899, reautorizado 4 mil pés, ajuste 1-0 no 3. Trip 5344, chame torre, 118.6, bom pouso. 118.6, 5344, esperado. Ou em Salvador, boa noite, Trip 5344, estabilizado. Trip 5344, boa noite, reporte no externo, baixado e travado. Sente, o Pantanal externo, estamos a 5 milhas agora. TAM 3891, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, pista 10 para o TAM 3891. Cidadão 9971, 3 a bordo, 3:30 de autonomia, alternando galeão para táxi. 9971, dê passagem na coisa da TAM à sua direita, após prossiga via Juliette até o ponto de espera. O altímetro é 1-0-3, aposto no ponto de espera pronto. Positivo. Entendi que ele está taxiando pela TAM, eu aqui ainda não enxergo. Deixa ele passar para o pátio e daí prossegue. Afirmativo. Tá bom. Bom dia, Azul 4062, o senhor identificação autorizado de chegada Mari, desça para 3 mil pés, o ajuste 1013, da presente autorizada por editado, estou Azul 4062. Sano externo, baixar travado, 3P, 5344. Apache para a Trip 5344, que está livre. 7, Guarda, está livre, 5344. Não, 5899, com. Lavina no solo 08, táxi de Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 8, portão 38, normal, normal. Trip 5344, vento de superfície 130 graus e 10 nós, pouso autorizado, pistola 0. E, ok, livre pouso, Trip 5344. Mantenha o ponto de espera, o outro possível será autorizado a decolar, já após a aeronave que pousa. Após a passagem, podemos alinhar? Ok, a aeronave da final é um AT, é um Embraer 90 da Trip, faz a mesma linha e mantém, sideral. Dent, clear Mari, arrival, descent, flight level 050, confirm speed, go on 896. Roger, 250 knots, go 1896. Azul 4062, confirma indicada. 260 knots. Sente, mantenha o azul 4062, reporte caso necessite de redução. É o cruzão 10.000 para Sente. Estabilizado no localizador, Chanel 62, no porto. Completo final, torre 118,6, bom pouso. 18,6 graus. Web 5899, desça para 2.000 pés, ajuste na 093, livre LS. Autorizado, 5899. 5899. Né, 2.59, normal, tá 1.0. Trip 5344 no solo 12, libere à direita, taxi de Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia para o portão 1, Trip 5344. Vindo, Trip, reporte antes do ataque sobre Juliette, aguardando a confirmação do portão 80. Aguardando antes da Juliette, aguardando confirmação, Trip 5344. Sideral 9971, 9120 graus, 10 nós, autorizado a decolar, pista 10. Chanel 6258, trem baixado e travado? Afirmativo, senhor, baixado e travado. Vento de superfície 120 graus com 10 nós, agora apenas a pista livre.